Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci. Hoje eu quero lembrar como é ser feliz. Lá nossas crianças brincavam mais. Hoje vivemos dias sempre tão iguais. Casa eu nem vou arrumar. Senta aqui na minha varanda, temos tempo e deixa as plantas hoje. Nem vou regar, que a chuva vai trabalhar. Enquanto ela cai, vamos conversar. A vida repartir. Juntos vamos ser felizes como naquela rua. Continua. Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci. Hoje eu quero lembrar como é ser feliz. Ensinem as crianças a brincar mais. Vamos plantar mais flores em nossos quintais. Eu nem vou arrumar. Senta aqui na minha varanda, temos tempo e deixa as plantas hoje. Nem vou regar, que a chuva vai trabalhar. Enquanto ela cai, vamos conversar. A vida repartir. Juntos vamos ser felizes como naquela rua. Continua. Se essa rua fosse minha, não deixava ela mudar. Brincadeira, brincadeira, brincadeira.